andar. Um é de santidade, felicidade e salvação. O outro é só de pecado, infelicidade e destruição. O outro é só de pecado, infelicidade e destruição. Agora eu te pergunto qual o caminho que vai seguir. O que leva para o céu ou o que vai te destruir? Todos dois serão eternos, é só você escolher. Com Jesus serás feliz, sem Jesus só irás sofrer. Com Jesus serás feliz, sem Jesus só irás sofrer. Vá para onde for, você não poderá fugir. Se não for por este caminho, outro não lhe fará subir. Existe na tua frente dois caminhos tão diferentes. Em um anda todas as pessoas, no outro anda somente os crentes. Em um anda todas as pessoas, no outro anda somente os crentes. Agora eu te pergunto qual o caminho que vai seguir. O que leva para o céu ou o que vai te destruir? Todos dois serão eternos, é só você escolher. Com Jesus serás feliz, sem Jesus só irás sofrer. Com Jesus serás feliz, sem Jesus só irás sofrer.